Juazeiro. Não jogue pedra em meu telhado. Eita, que hipocrisia é essa? Você só anda em festa e quando eu saio só quer reclamar. Reclamar de quê? Quem começou? Quem começou foi você, a fazer tudo errado, me deixando de lado, pra ficar com os amigos, para e festa, e levando uma conversa. Vai ter troco, se você sumir eu sumo, se você trair eu traio. Quero vir! Se pegar eu pego, se escorregar escorrego. Vai ter troco, se chegar de madrugada, não abra a porta da casa. Vai ter troco, cansei de ser seu palhaço, cansei de ouvir coitado. Vai ter troco. Eita, magia! Vai ter troco sim. Vai. Não jogue pedra em meu telhado, porque seu teto é de vidro. Hipocrisia é essa? Você só vem festa e quando eu saio só quer reclamar. Reclamar de quê? Quem começou? Quem começou foi você, a fazer tudo errado, me deixando de lado, pra ficar com os amigos, para e festa, me levando na conversa. Vai ter troco, se você sumir eu sumo, se você trair eu traio. Vai ter troco, se você pegar eu pego, se escorregar escorrego. Se chegar de madrugada, não abra a porta da casa. Vai ter troco. Cansei de ser seu palhaço. Bota baixinho, bota baixinho. Eu quero ver bem forte a mulherada cantando pros homens. Pros homens safados, pros homens safados, mulherada. Se você sumir, eu sumo. Se você trair, eu traio. Se você pegar, eu pego. Se escorregar, escorrego. E aí? Se chegar de madrugada, não abra a porta da casa. Vai ter troco. Cansei de ser seu palhaço, de ouvir coitado.